E o que vai começar agora? Você nem sabe o que é. Todo mundo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pode Rir. E aí? Opa! Boa noite, beleza, senhoras então? E senhores. Programa 11 no ar. 11, um atrás do outro. Eu tinha que fazer essa piada, pelo amor de Deus. Vai lá, então. Quem vai ter no programa hoje, cara? Atrações do dia. Olimpíadas Pode Rir. Ctrl-C. Ctrl-C, Ctrl-V. Bombando na net e momento gozado hoje com o... Elder Closer. Pra quem não conhece ele, ele é o Frajola. Frajola. Entra no blog. Como que é o blog? Não, mas agora o Cotes fala Afonso. Afonso. Afonso Padilha. Entra no blog. Poderio.blogspot.com. Se ele tivesse escrito, eu não sabia onde que é isso aqui. Entra, comenta o episódio. Se quiser comentar, se não quiser comentar, não posso fazer nada. Porque eu não posso obrigar vocês a comentar. Entra no Orkut. Nós tínhamos colocado uma meta, não atingimos. Mas lembrando, se você for comentar, comenta escrevendo, né? Não comenta só entre os outros pessoas assim falando. Escreve lá, né? É verdade. Tá bom, né? Tem nossa comunidade lá no perfil do Orkut, tem a comunidade. Adiciona a comunidade também, nós estamos tentando fazer aquela bosta lá, não tem. Tem uma galerinha que tá entrando e pai, pipipi. Entra no Twitter também. Qual que é o Twitter? Não sei, mas você tá falando muito baixo, cara. Tá falando baixo? Tá falando baixo, tá desanimado. O que que tá acontecendo Twitter, com você, Twitter, não, véio? Vou falar, cara. Então qual é o Twitter, Afonso? Fala qual é o Twitter. Twitter.com/poderir. Deus agradece. E acessa o nosso MySpace, que tá ficando da hora, tá ficando bonito. Quase! Tá ficando quantas legal, pessoas? Tá quantas? 94 pessoas. Esperando 100 pessoas. Maravilha, Alberto. Na rabeira do 100. Muito é bem. É isso aí, do meu lado. E ou manda sugestão. Manda sugestão que o Helder vai falar. Qualquer sugestão. Xuja. Agora aquela propaganda. Frajolinha. Você achou o Ctrl-C e Ctrl-V da semana passada ruim? Eu achei. Também. Eu não gostei, não. Mas não é pra vocês. É A Suelen também não gostou. Mas é pra quem tá escutando o programa, não é pra vocês. Suelen, manda um e-mail. Você não gostou do Bombando na Net do último programa? Não, eu também. Eu gostei, não sei. Foi legal do português. Não, do português foi legal. Foi bacana. Diga. Ana Brestas aí, estou. Diga. Tu és um ponto. Vão a merda. É brincadeira. Ele lê tudo, o roteiro mesmo, né? Ai, gente. Não, sério, mande sua sugestão, xingando, elogiando, falando mal para poderir@live.com. Como é que é? poderir@live.com. Chega. Ok. Você ia falar de novo, né? É isso aí. Não. Então tá, primeiro quadro? Só não. Eu tenho que fazer um negócio, porque puta merda, me pediram. O Márcio tá com gripe suína, né? Não, não espalha, rapaz. Cara, o gripe Cotas... suína não pega, enviado. Cotas é frio, já diz. O Cotas tá com pseudo gripe suína, né? Porque ele diz, tô com gripe suína, mas nem espirra. Mas hoje a desculpa do pessoal, né? Não quero sair de casa porque eu tô com gripe suína. A pessoa que pediu pra eu falar isso falou que ia achar engraçado. Então, falei, né? Então, beleza. Então pediram pra eu falar uma coisa também. Fala, pode falar. Mas não vou falar. Pediram, mas não quer dizer que eu fale. Então, eu vou falar, pode... Não, eu também, pediram pra eu falar uma coisa. É pra pagar aquele dinheiro que você tá devendo, né, Márcio? Ah, é, né? Pô, fala no ar, cara. Pô, e sobre o 11, não tem nada pra falar. Eu tenho algumas coisas pra falar sobre o 11. Você vai falar sobre o 11. Quantos jogadores tem num jogo de futebol? 11. 22. No time. Ah, tá. No time. São 22 porque tem os... Não, é o titular. 10 na linha no gol. 11, não. Então vamos falar sobre o 11. 11 de setembro, que foi famosaço. Bora, o que aconteceu? Quantas torres era? 11. Atrás da outra. 11. Boa. Tem toda uma numerologia ali em cima do esquema. Eu vou até mudar meu nome. Pra 11. Não. pra Henrique, eu acho legal ele. Afonso. Eu vou mudar meu nome pra... Eu sempre quis me chamar de João. João não, João é filho. O nome do meu pai é João. Deus. Um filme chamado 11 Homens e um Segredo. Oh. Não tem ainda. Tem 11 Homens e outro segredo e tem 13 Homens e um Segredo. Então, mas o programa é 11. Do 12 a gente começa semana que vem. Um filme chamado 007. Verdade. Também tem. Tem também o Agente 86. Nossa. A Casa das Sete Mulheres. Lembro. 23. Gostei pra caramba. Número 23. O 23. Sei lá, né? Aquele filme meio fã de Suspense é 300. Não, 1408. 1408. Legal. 13º DP, assalto 13º DP. O quinto elemento. O quinto elemento. Ah, tá. Enfim. Foi. Os seis signos da luz. Olimpíadas pode rir? Não tem mais nada de 11? Oh, não, tem, mas então, dos 11, vamos tentar descobrir... Não, falar a escalação da seleção brasileira de 70. São 11. Pelé. Garrincha. Rubinho. Jairzinho. Jairzinho, não. Biro. Jairzinho tava. Jairzinho Zagallo. Furacão. Biro. Carlos Alberto Torres. Quem que era goleiro? Dunga. Félix. Félix é de 50. Não, Félix é o desenho. Gato Félix. É. Leão. Emerson Leão era o goleiro. Ou não? Não. Nossa. Rogério Ceni. Sêmen. É um cara bem gozado, né? Tafarel. Não, Tafarel foi dele, foi atual. Essa aí você pode mandar, essa aí. Essa bora. Foi boa. Vamos, então, já que a gente não sabe de futebol... Não sabe nada de futebol nem de 11. Vamos para as Olimpíadas, então, né? Olimpíadas pode rir. Hoje as Olimpíadas é especial. É especial, é muito especial, especial pra você, pra mim, especial principalmente pra todos que estão ouvindo, porque é sobre ladrões imbecis. Como não, é? Não, é ladrões imbecis. Vai contar. Não estão pensando que aquelas pessoas que vocês votam, não. São pessoas que fizeram imbecilidade. Imbecilidade. Todo mundo fala, ah, ladrão é malandro, ladrão é isso, oin, ladrão oin, é oin, aquilo. Não é aquelas pessoas que vocês votam na época de eleição. Não são esses ladrões. Fora que eles não são imbecis, né? Longe disso. Louco de esperto. Louco de esperto. Louco de imbecil. Imbecil são é... pessoas que fizeram cagada mesmo. Meu pai fez uma cagada. Eu. Medalha de bronze. Bronze. É. Imbecil. Medalha de bronze. Ha! Opa, voltamos pro batidor aí. Agora com a bola, o Márcio, eu sempre vou falar isso agora. Vai, tá, beleza. É muito mesmo engraçado, Helder. Eu acho engraçado. Helder, é engraçado, Helder. Caralho. Vamos lá, o primeiro ladrão imbecil. Americano liga para a polícia para dizer que estava prestes a assaltar um banco. Pode ler a notícia que nós vamos falar um negócio bem notícia, legal no finalzinho. É que pensa que nem stand-up, tem que deixar o espacinho pro pessoal rir, mas ninguém riu também. Então, um homem ligou para o serviço de emergência da polícia de Waynesville. Pertinho de Smallville, do lado. Não era pra falar depois? É pra falar depois, porque... Ah, tá certo, desculpa. Desliga o microfone dele. No estado da Carolina do Norte, Estados Unidos, para comunicar que estava prestes a assaltar um banco, segundo a emissora de TV WSPA. De acordo com o relatório policial, Terence Joseph Germany, de 52 anos, disse que estava indo roubar uma agência do banco Wachovia e que queria ir para a prisão. Ele também afirmou que não tinha armas. Vai. Dentro do banco, Germany entregou um papel para o caixa exigindo dinheiro. Quando o segurança se aproximou, o homem declarou: "Ah, você me pegou, eu tô roubando um banco." Ele também pediu para ser preso. Germany foi levado para a cadeia do condado de Heyhood. A justiça estipulou uma fiança de $15 mil. Ele terá que comparecer no tribunal distrital de Waynesville no dia 29 de julho. Isso é muito bom. Se passava na cabeça desse mas cara. Mas o nome do banco, Wachovia, eu acho que era um banco indígena, né? E o cara foi roubar o que? Arco e flecha. Já tinha. Pô, peixe. Foi interessante, né? Cara, mas 52 anos, né? 52 anos o cara. Já não tava caducando a cabeça já, né, velho? Ou ele tava tentando segurar, né, velho? Imagina o cara chegar no banco assim. É depósito, senhor? Não, leia aí. Meu Deus, eu tô sendo assaltado. Você está sendo. Você tem arma? Não. Você tem armas? Não. Não tenho armas. Mas vocês, senhores, por favor, coloquem todo o dinheiro aqui em cima. Meu Deus, né, cara? Não. Aí chega o segurança, o que é acontecendo? Ah! Você me pegou, tá, é. Posso lhe ajudar, senhor? Realmente você é um ótimo policial. Fala pro cara, parabéns. Ganhou uma medalha, o cara. Cara. Coitado do cara, velho. Mas legal, ele vai ver onde que ele mora. O homem declarou: "Você me pegou, estou roubando um banco." Realmente, uma panificadora não é aqui. Coitado. Ué. Eu não gostei do cara, velho. Eu não gostei da sua piada, que eu não entendi. "Você me pegou, estou roubando um banco." "Você me pegou, estou roubando um posto." Mas ele tava dentro do banco. Sabe o que tá escrito isso? Ele não precisava ter dito isso pro cara, né? Não, tá, mesmo assim não deu. Coitado. Realmente isso provou que ele é um idiota. Ele foi preso. Imbecil. O que aconteceu aquela vez lá que nós tentamos roubar? Imbecil. Que o cara pegou. Mas, né? Como? Lá no pão de queijo. Vocês tentaram roubar o pão de queijo? Tentão. Não, tentão. Mentira. Agora eu vou falar uma página escura da minha vida. Quando eu ia... Não precisa... Amigo do João. quando eu ia no pão de queijo ali na Monsenhor, pão de queijo é uma loja tipo do McDonald's pobre. Aí, bem pobre. Bota pobre de 6 pão de queijo por 1 real. Aí eu ia lá e comia um monte de parada e na hora de pagar eu dava um migué, eu já paguei ele lá de atrás. Aí uma vez eu fui com meu irmão e eu levava pra galera. Divulguei, né, véio? Vamos lá que você come na faixa comigo. Aí levei meu irmão, aí a hora que eu fui pra pedir um negócio, meu irmão, não, você tem que pegar a fichinha primeiro lá no caixa. Não, mas eu sempre como aqui, não sei o que lá. Não, você tem que pegar a fichinha lá no caixa. Daí eu fui explicar, nossa, fiquei com a cara de idiota. Também não vou mais comer essa bosta aqui, peguei e fui embora. Agora não passo mais nem na frente. Realmente você me pegou, eu falei pra ela. Juro por Deus que aconteceu isso. Você levou o pessoal do teu condado lá? Levei lá do meu condado. Mas o que você roubou, Márcio, já? Eu nunca roubei, cara. Ah, mas já roubei uma bolacha já no mercado. Porra, Kinder Ovo, cara, eu roubava Kinder Ovo. Sério? Aham. Pô, era louco ligeiro, cara. Nunca. Confete. Oh, sumiu ali. Confete de chocolate. Cara. Sério, você nunca roubou nada? Nunca nada. Eu posso tentar lembrar, velho. Ah, mas, porra. Falou, Santinho. Ah, é? Nunca nada? Nem revista? E troco. Quando, tá ligado? Quando você dá uma parada, ele devolve troco sim, mais. É, se o cara não, droga, mas eu já tenho mais... consciência pesada. O Márcio fica consciência pesada. Ah, tá. Eu, ó, pra quem não sabe, eu trabalho. Todo mundo já sabe que eu trabalho em banco, né? Pô, se você dá troco a mais, você acha que vem um filho da mãe te devolver? Juro por Deus, uma vez eu peguei, meu irmão ficou bravo. Acho que eu tentei me redimir do pão de queijo. Aí a mulher deu, tipo, eu dei 5 pra pagar uma bolacha, a mulher devolveu 8 reais. É, aquela pessoa que fosse tinha dado 10. Eu tinha dado 10. Aí eu falei pra ela, falei, ó, desculpa aí, mas você me deu o troco errado. Não, nossa, no nada. Banco ninguém, né? Volte e meia eu tô pagando furo lá. Mas banco não. Mas imagina, assim, banco não, né, volte e meia eu tô pagando furo. Tipo, acho que tem pra poder tá fazer foda conta, também, velho. Né, cara? Cara, acontece. Você tá trabalhando, né? Foi mandar embora? Acontece de nota grudada. Acontece, nossa, cara. Acontece. E acontece aqueles caras loucos de esperto, sabe? Que ele te dá o boleto, ó, quero pagar isso, aí você deposita isso daqui. Então esse dinheiro aqui você me devolve 20, aí volta 5, sabe? Os caras meio... Aí tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. Mas vive mesmo assim, você tomando cuidado, você vive dando altos furos. Não dou furo. Só uma vez por semana. E você, João? Eu não tenho nada a comentar. Nem confetes? Nem confetes? Não, só roubei confete. Foi na época de carnaval. João, devolve meu porta-retrato, cara. É de madeira, não vale nada. É de madeira. Não dá pra trocar. E essa realmente não foi muito boa, porque é medalha de bronze, né? Vamos pra medalha de prata. Imbecis. Medalha de la plata. Vai. Opa! Nós estamos ainda com a dúvida na cabeça. Vamos agora para o segundo ladrão imbecil. Não sou eu. Ladrão nem eu. É o Helder. Frajada. Quem tá com a mão amarela. Cara, ladrão. Ladrão é preso depois de voltar à casa arrombada para pedir desculpas. No teu caso, Afonso. É, idiota. A polícia de Hellway, nos Estados Unidos, prendeu na quarta-feira, dia 15, um homem que voltou à casa de uma vítima para pedir desculpas por tê-la invadido. Segundo a agência de notícias Associated Press, Craig Fletcher foi detido depois que o dono da casa contou aos policiais que, pouco antes, o ladrão havia tocado a campainha e pedido desculpas pela invasão. É burro, né? O dono da casa... Arrependimento, né? Aquele negócio que eu... O dono da casa disse que interrompeu o roubo dia 20... Interrompeu mesmo. O dono da casa disse que interrompeu o roubo no dia 29 de junho. Ele perseguiu o arrombador, que enfiou 3 laptops e um videogame na mochila. Na fuga, o invasor jogou a bolsa no chão e fugiu. Fletcher estava ainda envolvido com o segundo arrombamento no mesmo bairro. O ladrão foi levado para a prisão e a justiça estipulou uma fiança de $60 mil, o equivalente a R$120 mil. Viu o que dá? Esse negócio de pedir desculpa por ter roubado alguma coisa. Ó, quer ver uma coisa legal? Deixa eu voltar aqui na primeira notícia. Que o cara pagou uma fiança de 15 mil. Ou seja, você paga uma fiança menor se você avisar que vai roubar do que fazer roubo de desculpa é $60 mil. E se você rouba e não fala nada, ninguém te pega. É melhor você não falar nada. Você fica em casa, sossegado. Imagina chegar o cara na tua casa. Eu vim pedir desculpas, mas eu roubei. com o B. É tipo se confessando com o padre, praticamente. É tipo a piada do coquinho. É. Nossa. O cara vem pedir desculpa. Porra, tá puta, batendo, não. Batendo, batendo, hoje, batendo na porta do cara, velho. Sem graça. Imagina o cara batendo na tua porta, desculpa. Desculpa. Fui amante da sua mulher por muito tempo. Dá pra comparar também, né? Não acontece, imagina se acontece em tudo. Acontecesse em tudo. Peguei tua mulher por muito tempo, ela tá um bagaço, deixei ela só pra você. Não vou pegar mais. O ladrão falando, roubei. O cara que você deu furo em você fala, nossa, você deu um furo no banco, a gente devolveu o dinheiro. Nunca aconteceu isso? Não, não, nunca. Devolveu o dinheiro nunca. Se arrepender, não. Você me deu nota colada. Joga mais zena na nota da próxima vez. Talco. Joga mais zena. Pô, esse negócio de nota, por falar nisso, é punk. O banco nos obrigou a comprar um bagulhinho desse tamanho de álcool em gel antisséptico. Ah, eles estão vendo o tamanho do bagulhinho. Então, aí, R$5 um negócio desse tamanho, eles assim. Eles estão enxergando. É, gente, tá olha aqui, desse tamanho. Aí, você tem que passar a cada 30 minutos na mão. Quanto que é? R$5. Ixi, eles não pedem desculpa por te assaltar quando você compra. Olha, R$5, desculpa. Agora, nossa. É tudo. Eu queria aquela bateriazinha. Mesmo. Medalha de ouro? Mas medalha não de ouro. Tem medalha de ouro. Fletcher. Mas que o cara foi ridículo. Nunca. Aqui fica um conselho para os ladrões que estão escutando banco, esse programa. É que o banco da notícia passada era o banco de índio, então o cara era o Fletcher. Qual que é? Qual que é a lição que fica para os ladrões que escutam esse programa? É, pra eles não, é pedir desculpa, sei lá, né? Pra eles não contarem que roubaram. São várias lições que os ladrões... O roubo é pra você ficar pra você, não é pra divulgar. É o sexto mandamento, né? Não roubar. Não furtasse. Ué? Logo depois vem o sétimo. Não contasse que roubares. Roubares. Não contasse que roubares. Barbaridade. Se roubares... Se roubares, jamais contarás. Se arrependeres. Se roubar, nossa, não dirija. É. Vamos parar. Chega o momento que tem que parar, né? Medalha de ouro! Ninguém avisa. Vai, agora medalha de ouro. E o último ladrão imbecil. Ladrão aceita deixar casa após dono oferecer uma cerveja. Nada mais justo. No caso aqui nosso seria quem bebe. Quem bebe que seria? Quem bebe que seria? Quem bebe entre nós? É, quem bebe que seria? Que não deixa de ser imbecil? Essa foi boa. Agora no evento. O pessoal em casa deve estar rindo. Ó, olha, chorando, Aizá. Você tá no ônibus agora? Deve estar disfarçando, né? Mijando nas calças de rir. Um criminoso que invadiu na última segunda-feira uma casa em Bar Harbor, no estado de Maine, Estados Unidos, aceitou uma cerveja como incentivo para deixar a residência, segundo reportagem do jornal Bangor Daily News. Scott Colt, de 22 anos, estava supostamente bêbado quando entrou na casa por volta das 4 horas da manhã de segunda-feira. Segundo a polícia, após acordar com o barulho, o proprietário encontrou o jovem dentro do seu quarto. O dono ofereceu ao suspeito uma cerveja sem álcool para convencê-lo a deixar a residência, diz o relatório da polícia. O jovem foi preso, acusado de invadir a casa através de uma janela, já que o proprietário contou para os agentes que havia trancado a porta antes de ir para a cama. É. Uau. E ele não... Mas o cara não aceitou a cerveja? Como? Não, eu acho que aceitou. Não, aceitou com forma de incentivo, né? Mas olha, mesmo assim foi preso. Te deu uma cerveja, você para com isso. Cara, eu não sou comprado fácil assim, não, velho. É. Se o cara não desse pelo menos um pão com mortadela, eu não saio de dentro da casa dele. É. Você é o morto sem de fome, né? Coisa, velho. Eu não sou comprado fácil assim, não. Não, não é fácil. Sai de perto de mim. Ainda mais uma cerveja sem álcool, né? Sem álcool, né? Aí você insultou o cara, né, velho? Agora que eu vou te roubar, seu filho da mãe. Eu tô bêbado. Sacanagem. Esqueceu? É foda, velho. Quando acontece isso no Brasil, quando acontece isso. Beleza, gente. O que você ofereceria aqui da tua casa, Márcio? Se o cara estivesse roubando? Ah, sei lá, cara. Se bem que aqui não tem muita coisa de valor, não. Né? Então é melhor. Uma porrada no cara, né? Sai daqui, vagabundo, sem vergonha. Não, tem que oferecer alguma coisa. A única coisa que eu não ia oferecer é os meus quadros da cerveja lá, cara. Puta, aquele lá é muito foda. Nossa. Leva minha esposa, mas deixa os quadros. Deve tá assim, né? Não, beleza, tá, valeu. Não vai escutar isso. Leva minha esposa, mas deixa os quadros. Não vai escutar isso. As Olimpíadas da Ladrãozada foi meio foda, né, bicho? Foi foda por quê? Ah, porque, sei lá, né, cara? Quem nunca roubou um dia, né? O Márcio. Fica o Márcio. Não, eu não lembro. O Márcio só deu furo. Só deu furo. Roubar que é bom, né? Que ele falou assim, Gizinho, foi duas notas juntas. Tem aquela frase, né? Trecho de uma música, se gritar, pegar ladrão, não fica um, né? É verdade. Ladrão que rouba ladrão, 100 anos de prisão. Quer dizer, se gritar. Perdão. Se perdão. É. Ó, vamos lá, ditados com ladrão. Um ruim é roubar e não poder carregar. É verdade. Foi bem engraçado. Não era pra ser engraçado. Mas ó, se gritar, quer dizer, se gritar, ó, pega ladrão, só fica o Márcio e o Edir Macedo, né? É, o Edir Macedo. Não, Márcio, pare. E o RR, só. Nós não estamos zoando com você. A gente tá falando que você é uma pessoa você mais. Você é uma central. Pessoa sensata. Mas... Não, mas é que eu não lembro. Até não porque é. Não precisa dar risada, né? Porque. É. A própria notícia não é. Não é. A própria notícia porque não é engraçado. Não. Nós que somos errados nessa história. Exatamente. Se você é certinho, se você é o santinho do Paulo, aqui você não tem culpa, né, cara? É verdade. É engraçado. Você vai pro céu, você não tem culpa no cartório. Fala no cartório. No cartório ficou mais legal. No cartório. Registrado. É, ué. Roubando é que se aprende. Tá. Também. Beleza. Próximo quadro? Próximo sei quadro. Sei lá. Ctrl C, Ctrl V? Opa. Tá bom. É cedo? Vai, então põe a vinheta. Tá bom. Pera aí. Põe a vinheta. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, não, Ctrl C, Ctrl V, não, daqui o microfone, Ctrl C, Ctrl V, não, Ctrl V, Ctrl V, não, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl X, não, Ctrl L. Ctrl L. Ctrl L. Voltamos de volta. Voltei, gente. Então é isso aí, Ctrl C, Ctrl V, não gosta dos e-mails desse quadro, manda sugestão, né? Pra onde? Não gostei, o que vai fazer? Manda uma sugestãozinha pra ver se deletar, é melhor. Deletar a gente não dá. Não delete, não. Não delete jamais. Então manda pra poderir@live.com sugestões para o quadro Ctrl C. O máximo que pode acontecer é ser uma bosta também no e-mail, né? Exatamente. Bosta por bosta, nós chamamos. O Max bosta. Falou lá no Orkut, viu? Do e-mail da Mel. Ele pediu. Mel, desculpa pelo. Desculpa por ter xingado, mas não é os e-mails que é longo. São esses viados que leem um negocinho e fica 5 minutos comentando. Tá bom, então só vamos mudar e-mail aqui. É o programa da Ana Maria Braga. Quem falou? Aqui. O Max. Max, o Max BB. Ah, pensei que era a gente, cara. Tá brincando. O Max é gente. Terminou com a Fran, viu? Terminou com a Fran. E o Max tava no concorrente lá também. Hã? O Max tava no concorrente também, no episódio 40. Ah. Não, mas o Max é nosso parceiro, tá aí na não, quebrada. Falando, assim. Ele também foi. Tá mas ele gosta de coisas coisadas. Bora. Hein, cara? Coisas coisadas, ué. De programa então, beleza, posso continuar? Pode. Interrompeu. É e-mail do dia, lei de Murphy. Qual, quem que é o Murphy? É o um amigo do Smurf. Não, é o Ed. Ed? Não, idiota. O Ed Murphy. Sabe que não, Robocop? Lembra do Murphy? Smurfs. Alguém assistiu Smurfs? Murphys, não é Murphys? Não, é Murphy. O nome dele é Murphy. Robocop. O Robocop, Robocop. Qual, cara. Qual que era aqueles que... Vamos morfar? Changemans. Power Ranger. Power Ranger ou Changemans? Changemans. Morfar era o... Morfar era o Power Ranger. Power Ranger. Muppets. Changemans é hora de... É hora de morfar. É hora... Como é que é os Changemans? Não, música. Muito legal a musiquinha. Não, isso daí era... Alguém lembra dos Muppets Baby? Oh, Muppets Baby. Eu sei o nome de Caco, todos, cara. Tio Caco, Caco, nossa. Pig, Coco. Gonzo, Fozzie. O Fozzie era o porquinho, o animal. O foda. O cientista, que todo mundo chamava ele de cientista. Não, não, o Skitter não. Scooter, não era? Ah, é, isso, os irmãos cara, Skitter esse Scooter. É o quê, bicho? E o último que era aquele cara que nós encontramos no café lá. Como que era o nome dele? Fábio Dedoche. Fábio Fantasma, verdade. Ele participou do Muppets. Participação Muppet especial ele do Fábio. Ele é o oitavo elemento do Muppet Babies. Não manda são Brasil, 11? Não são 11 Muppet Babies? Não. Muppet Baby é quase uma creche. A babá, ele só mostrava a perna da babá, né? Babá. É que nem do Tom e Jerry, só mostra as pernas só também. Da gordona, Thomas! Né? Não, mas o do Snoopy também. Snoopy fica blá blá blá blá blá blá. Pois é, professora. Blá blá blá blá blá. Sim, professora. Tipo... É que nem o... Ah, que aqui ninguém assiste o Fudêncio. Não. O Fudêncio também. Graças a Deus. O Fudêncio também. Ele faz mimimi, mimimi. Aí todo mundo... Ah, então é isso? Não sou é, isso é realmente. É, em meio do dia, Lady Murph. Robocop, Smurf, quem você quiser. Primeiro, lei da procura indireta. O modo mais rápido de se encontrar uma coisa é procurar outra. Você sempre encontra aquilo que não está procurando. É verdade? Realmente. É o caso do celular. Eu tô procurando emprego e não tô achando. Você tem que procurar outra coisa. Você tem que procurar Mulher. mulher. Que você não quer ter, né? Porque vamos, convenhamos, né? Viadão. Tem pessoas que assim, ai, vem em mim, Afonso. Vem em mim, não, cara. Porque tá você... de sacanagem. Ah, parou. Não, não. Vamos falar o nome lá, deixou no Orkut. Tá, então tá, não bom. Quer falar o nome? Acessem o Orkut do Afonso. Não, tu pode rir, tu pode rir. Uma menina aqui agora colocou no perfil dela, ela colocou o melhor podcast do Brasil. Depois é agradecimento. É, vou ter que depositar na conta dela depois, né? Pra ela achar que é o nosso melhor podcast. Eu acho que é o único que ela escuta. Eu também vou postar na poupança dela. Eu também. Aí ela falando pro Afonso, vem em mim. E o Afonso... Não falei. O que eu vou fazer? Fazer sexo pela internet com ela? Vai que tem sexo. Sei lá, se um filho vai no pendrive, sei lá, passa um antivírus, sei lá. Se bem que eu acho que vai ser mais gostoso do que ao vivo, né? Comigo. Pra ela. Beleza. Isso, gente. É verdade. O que você procura que você. Tudo que você procura. Vamos lá. Você acha outra coisa. Eu ia falar do teu celular. Você lembra que você falou do celular assim quando você tá ali? Opa, cadê o celular? Cadê meu celular? É. E acontece daí. Aí você acha o Gugu. O Gugu? É verdade. É, você não entendeu? Não entendeu, se fudeu. Então beleza. Não posso fazer nada. Então vamos lá. As dois, lei da telefonia. Ué, já? Ah, é porque o Max disse aqui. Comenta, viado. Não, o Max vai escutar esse programa. Ô, oh, Max, você é viado, comente, nós somos viados. Viado. Tem o Cafran, pô. Chico, nada a ver, né? Verdade. Lei da telefonia. Tá de Chico agora. Quando te ligam, se você tem caneta, não tem papel. Se tiver papel, não tem caneta. Se tiver ambos, ninguém liga. Quando você liga para números errados de telefone, eles nunca estão ocupados. Vai. Parágrafo único. Todo corpo mergulhado numa banheira ou debaixo do chuveiro faz tocar o telefone. Não entendi. Vamos por partes. Quando você então tá debaixo do chuveiro... Você tá na privada ou tá no chuveiro, toca o telefone. Não? Não. Eu toco outra coisa no chuveiro. Eu também, isso que minha mãe sempre interrompe. Afonso, anda logo! Uma semaninha, cara. Punheteiros anônimos, eu estou participando de um grupo. Eu chego lá e falo, já fazem 3 dias que eu não toco uma. Oi, Afonso. Oi. Punhólatras. É. Quem aqui quer? Eu sou, estou a uma Punhola semana anônimos. Muito você bem, Afonso. Clap, clap, clap, clap, clap, clap. Esse foi o aplauso. Tem um aplauso ali. Já fazem isso. Ah, é, vou ter que usar isso, né? Vamos fazer um serviço achar o negócio ali. Vai lá, Márcio, explica esse e-mail pra explica, gente. Explica pra nós, você que é um cara cabeça do programa. Cabeça mesmo. Quando te ligam, se você tem caneta, não tem papel, certo? Se estiver no banheiro, você tem um papel, pelo menos. É. Mas não tem caneta. Vai escrever com o quê? Com cocô? Com pinto. Vai pegar o cocô e ficar escrevendo papel. Não, né? Tinta branca. Nossa. Mãe do céu. Cola de trigo. Punheteiro. Cola de trigo. Meu Deus. Treino de cara de porra na nojenta pra caralho. Essa porra na nojenta pra caralho. Se tiver ambos, ó, hoje, por exemplo, agora nós estamos aqui com papel e caneta na mão, ninguém com o roteiro, vê se alguém liga. Ó, será que se alguém escutou o programa liga pra você? Ó, meu telefone é... Quando você liga para o número errado de telefone, eles nunca estão ocupados. Não, mentira. Nunca chama, não, verdade. Quando liga fato, o número errado. Sempre cai. Não é ele, não. Principalmente celular. Todos atendem, né? Então, e principalmente celular, que celular é caro, puta, uma ligação, foda, né? Você liga assim... Eu queria falar com sei lá, tipo... Não tem nenhuma ideia daquilo. Esse celular não é de tal pessoa? É. Falar em alguém ligar errado, cara... No Natal eu recebi uma mensagem errada, cara. O que tava assim? Não, tá escrito assim... Meu filho, sei que a gente tá longe, mas quero Feliz Natal... Até mostrei a mensagem pra todo mundo, ó, gente. Pelo menos ganhei um Feliz Natal de alguém, cara. De uma mãe. E quem que era? Anônimo? Pra tua mãe. Mãe, eu tô tua aqui no quarto, ama, mãe. Tu... É. Mãe, se às vezes eu não falo contigo, mas não, eu tô meio ausente. Não considera isso uma distância, né? Sacanagem. O que eu fiz pra você, mãe? Me jogar na minha cara? Mas é ruim ligar errado e quando te ligam errado. E sempre que ligam errado, ligam cedo, né, cara? Cara, uma vez na faculdade, eu tinha o costume, minha antiga banda, todo mundo chamava cada um de preto. É o costume. Preta? Chamava o outro de preta? Uh-huh. Tá, então. Depois eu sou o viado do programa. É uma, né, coisa. Tá escutando? Não. Você foda. É o viado do programa, mas nós somos preta, entendeu? Não, mas é foda. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Não, mas os caras do Torrete estão sabendo o que eu tô falando. O que aconteceu? Viado também. O que aconteceu? Ligou o número assim, parecido com o guitarrista, né? Ô, preta, fale! Eu queria falar com o André. Falei, quem tá falando? Aqui é o Douglas. Ah, não, não. É o Douglas, mas você pode me chamar de preta. Preta, cara. Nega também. E morena, morena da cor de jambo, não? Morena jambo. Morena jambo. Oi, morena jambo. Morena cor do pecado. Faz uma pegada melhor nessa bateria. Era preta e nega só. Ai, seu cu, rapaz. Preta e nega, velho. Preta e nega. Ó, nega. Ó, nega. Ai, que meigo, né? Mas era bonito, era bonito. Era bonito, lei, né? Pô, eu vou pôr então o fundo do programa, lei, né? Meu som ali pra vocês. Isso, verem. Lei 3, lei 3. Meu Deus, lei. Não, o programa já é uma bosta. Não, mas já explicou, já. Programa já é uma bosta, vamos piorar. O 3. Lei 3. Lei das unidades de medida. Se você estiver escrito. Não, se estiver escrito, tamanho único, é porque não serve em ninguém, muito menos em você. Afonso, que é muito sequinho. Muito magro tem um problema. Na C&A eu não posso comprar roupa. Lá não, 38 deles é 42. 42 pra e não roupa. Existe. E a gente só eu vai. Eu nunca peguei uma roupa que tá escrito tamanho único. E a gente que vai só nas promoções lá, quando vai, só pega aqueles tamanhos 50 e poucos. Né, você que trabalha na Renner. Por que aqueles filha das putas fazem isso? Renner. Faz o quê? Filha da puta faz roupa só pra gordo. Roupa só pra gordo, exatamente. Por que eles fazem tanta roupa igual minha, nossa senhora? É, isso é verdade. Nossa senhora. Mas na verdade, o que acontece? Você vai numa. Você compra uma camiseta, você vai. Ah, toma. Não foda. É a Renner. Chega, não, tem 10 pessoas que. Não é a Renner e a C&A que fazem. Eles têm um lugar que eles compram a camiseta padrão. Aí vai o comprador da C&A, o comprador da Renner, compra e só coloca a etiqueta da marca. Então. Minha nossa senhora. Olá, escureceu aqui. Minha nossa senhora. Eu, quando tinha 12 anos, minha mãe já comprava tênis 42, né? Então, tamanho único, ela falava. Não, filho, esse não. É tamanho único. Mas pé vai crescer assim. Um dia, ela falava. Mas meia é assim, né? De 39 a 43. Como? Não, Havaiana meia... também. Havaiana é de 2 e 3 em 3 números, que né? Que tipo? É pobre, pô, né? Falando em meia, o Helder falou em meia. O Helder falou em meia? Você falou em meia? Falou em meia. Mas aqui meia... Não, falei? Mas aqui... Inteiro ou meia? Meia não tem tamanho. Eu não compro por tamanho meia. Tipo, eu compro o pacote fechado. Fechado. Mas ali no pacote tá assim, de 39 tamanho único. A 43. Tamanho então único, você compra verdade. Tamanho único. Verdade. É, cinto tem tamanho único? Ah, sim, mas mais... cinto tem o tamanho também. Não, mas tem aqueles tamanho único. Aqueles que você compra pra promoção do Dia dos Pais, que é 13 reais com uma gravata junto. Que lá também tem furo do começo ao fim, já pra você, teu pai é magrelo. É que o Afonso, magrela, o Afonso usa meia soquete, né? Então, usa meia soquete. Soquete é... Soquete. Então, falando em meia, esse dia eu fui numa loja... Soquete. Ô, minha nega. Ô, nega. Fala, eu fui numa loja... Eu fui numa loja da amiga, aí tava com tênis preto, tênis branco e meia preta. Daí todo mundo ficou reclamando. Ah, esse tênis branco e meia preta, o que tem a ver uma coisa com a outra? Elas pegaram e me deram uma meia. Aí meu cadarço tava cadarço sujo. Também, não deram o cadarço? Deram o cadarço também. Aí outro dia eu fui com a calça rasgada e me deu o calço. Você não falou, ó, meu rosto tá sujo, pra ver se tem outro. É, na outra é semana foi com o cu rasgado. Não, tá iragem, né? Se fosse lá, eles iam te dar outro cabelo, João. Pô, cara, agora você falou que o meu cabelo tá sujo. Agora você pegou pesado, hein? Não, tá sujo. Negão, você pegou pesado. Quer me chamar de viado, chama, velho, mas ó. Quer chamar de preta, chama. Falar do meu cabelo, velho, ó. Ó, velho. Porra, velho, pô, tu queimou a cara agora. Aqui, velho. Tu veio lá de Curitiba queimar minha cara, aí, velho. Tu veio aqui pra falar um negócio desse do meu cabelo, velho. Vamos pro tamanho único, então. 4. O tamanho único. Esse 4. Programa é um programa de tamanho único. Lei da gravidade. Se você consegue manter a cabeça enquanto à sua volta todos estão perdendo, provavelmente você não está entendendo a gravidade da situação. É que nem a piada. Lá não deram risada de nós? Não tem nada a ver. É porque eles não estavam perdendo a piada. Entendeu? É mais ou menos assim. É como você é tá no programa agora, né? Você também não. Isso, tá por dentro. Vocês não estão entendendo. Não, vocês que não estão por dentro do meu raciocínio. Eu e o Márcio estamos. A nega e você. desculpa, o Frajaninha tem que chamar de nega, velho. Vai ficar nega. Gente, na hora que vocês forem comentar, comenta alguma coisa da nega no nega blog, por favor. Preta. Preta é melhor, preta é melhor. E entre lá em myspace.com/letouretes. Que é o nome da minha banda, aí você escuta o som antiga, das pretas. Banda antiga? É, a minha última banda. Letra, por favor. Nossa, aí o último som da banda, você vai escutar daí o som da banda. Som das nega. Som das nega. Nome da música, som das nega. Chama a Mari de preta. Ela passou ali agora. Não, preta, sou eu, não é ele, não. Viu? Viu? Nós tem que falar. É, viu? Nós temos que falar, viu? Não. Além de ser. Tu tá roubando o período dos jogos. E o lei dos cursos, João. Então vamos lá. Lei dos cursos, provas e afins. O que seria afins? Igual gays lésbicas. Pessoas que estão afins da gente. Gays lésbicas então, simpatizantes. 80% da prova final será baseada na única aula em que você não compareceu. Baseada no único livro que você não leu. Foda, hein? Isso é verdade também. O Afonso que vive faltando na sexta-feira pra gravar o programa. Coitado, eu tirei a terceira maior nota da minha sala. Os velhos que vão todo dia ficar o bruxo. Quantos tem? Dois? Não. Tem duas pessoas que ela tirou em terceiros. Ah, É, essa eu não entendi. Então tô na lei da gravidade ali. Tô gravitando aí. Tô gravitando, essa eu não entendi. Não entendeu? O que acontece? Você, João, que sempre reprovou só 3 anos cada série, o que acontece? Por que acontece isso? Porra, meu, nossa, agora você pegou pesado de novo, hein, cara. Porra, você tá pegando pesado com o João. Isso com o Afonso é leve, né? Não, de pesado. Boa, eu não quero ser magoado. Entenderam? Leve, pesado. Você entendeu, Márcio? Não, só fala se assim, ninguém falar piada, não é porque nós entendemos. Não, se é porque foi sem graça. É, foi meio. Mas é que assim, se ninguém falar nada, manda ver. Continua, porque não, assim. É que eu tô aprendendo isso aí. Quer dizer mesmo. O quê? Quer dizer que, putz, foi sem. Ou foi sem graça, ou foi boa, só que todo mundo quis. Tá guardando pra dar risada de uma vez só. Aí fica a do teu critério, entendeu? Então, beleza. Mas pegou pesado com o João mesmo, cara. Só porque ele tem o cabelo meio ruizinho, assim, meio bichaíncho, ruizinho. E daí agora, fala porque reprovou 3 anos. É, exatamente. Desculpa, porra. João, vamos parar de falar. Acho que uma coisa que magoa a gente não deve ser falada no programa. Isso não é verdade. Não sei por quê. Isso é verdade. Então tá bom. Então vamos falar de outra coisa. Lei da queda livre. Esse negócio de ficar tirando chacota dos outros é foda, né, nega? Tirando chacota dos outros. Ô, preta. Ô, preta. Vai ficar tirando. Ai, que bichona, cara. Bora, nega. Vai pra próxima, então. Se ele fala, me chama de nega, eu acredito, tô fudido. Se ele chama você de nega, Fernando Cabral. Ô, neguinha. Meu, que é como, a lei? Como é que ela chamou? Meu. Lei da queda livre. Negrote. Queda livre, vai, Negrote. Lei da queda livre, bora. Bom, enfim, é lei da queda livre, bora. Qualquer esforço para se agarrar um objeto em queda provoca mais destruição do que se o deixar cair naturalmente. Nossa. Realmente não, mas me perdi. Entendeu? Qualquer esforço que você fizer pra alguma coisa tá tomando caindo, alguma coisa, não é? É, eu tô tomando. Tomando no cu, vai. Por estar fazendo esse programa, vai. Ele é engraçado, né? É. A probabilidade. A probabilidade. Fala de novo essa porra aí. Probabilidade de o pão cair com o lado da manteiga virado pra baixo é proporcional ao valor do carpete. Não. Porra, mas é foda essas coisas, você entendeu? Não. Você entendeu? Claro, eu entendi. Quando você vai derrubar alguma coisa. Derrubou alguma coisa na cozinha. Não, você é fácil. Eu sempre tento pegar. Aí, aí você chuta, né? Aí você vai chutar pra tentar pegar de volta. Fala em chute! Você já derrubou alguma coisa? Não. Fala em chute, então. Falar em chute. Vocês viram o chute do Ronaldo que deu, bateu a falta? Nossa! Você viu? Nossa! Chegou a fazer uma cratera no campo, você viu? Cara, foi muito ridículo, velho. Cara, ridículo. Ele fez algum gol ontem? Não, mas ele deu passe pra um. Não, porque na verdade o que acontece? Eu tô lá no banco, é televisão pra surdo mudo, né? Porque só tem imagem e tu não escuta o som. Então eu vi a imagem na hora dele caindo assim, mas eu não vi se ele fez gol. Ver o surdo mudo. Surdo mudo. Porque não tem volume. Ah, bom, então tá bom. Tem volume, mas não deixam, né? TV surdo para mudo, cego. Não é pra que não vai adiantar ter. Eu acho que devia inventar. TV não, para não cego. Estragar minha piada. Cacete! Estraguei. Estragou, realmente. Era de você. Caralho. Que ele tava falando, mas você conseguiu, João. É, mas eu tinha outra piada. A própria. Ó, por quê? Que o pão sempre cai com a margarina. Margarina, eu não como manteiga. Porque com manteiga é francês. Você come manteiga? Aqueles caras. Come manteiga? Come manteiga? Manteiga. Aqueles caras, caçador de mitos, eles fizeram aquele esquema. Eles falaram que é tudo balela. Eles falaram que o pão francês... Sério que balela? Não, rapaz. Não, mas é mais... Porque na verdade o pessoal faz com o pão francês. Cai, porque o pão francês, ele fica em forma de conchinha. Então daí, na hora que ele cai, ele não... Na hora da queda, ele fica com a coisinha pra baixo. Não, sempre cai. Mas eu dou uma soprada... Bora, né? Bora pra dentro. Tem uns mesmo pelos. Que esteja no meio da terra, né? Não. No meio da lama, o cara dá uma soprada. Dá uma soprada, passa na blusa ali. Da manteiga, né? Vou fazer uma pergunta. Teu manteiga. Pão já caiu com a manteiga virada pra baixo? Comeu? Sempre cai. E eu sempre como do mesmo mas jeito. Mas até qualquer coisa que tiver manteiga. Aquelas bolachas que você... Já caiu é pesado, o recheio virado pra baixo. Já. E eu comi do mesmo jeito. Mas eu como com as duas partes. Eu recebi um e-mail esses dias. De lado daí. Já juntou chiclete do chão, já juntou chiclete. E comeu, é? Não, só a do Fran bolso. Do Big Brother fez isso, não fez? Ui, eu ela não fez sei, do Big Brother. Não, que era do. Não, o chiclete era do skate. Reza a letra que era do Rafinha. Acho assim. Passou um açucarzinho. Tem gosto. Eu falei. Põe no congelador, açucarzinho. Olha. Um dia eu recebi um e-mail falando assim: se o pão não cai com a manteiga pra baixo. E se você jogar um gato, o gato nunca cai de costa. Se você pendurar o pão as costas do pão no gato, vai flutuar. Porque daí nem o gato cai de um lado, era nem o pão tipo cai do outro. Uma energia alternativa, eu tinha visto isso aí. É? Aí você coloca dois geradores, um no fone será do é verdade, gato né? Na boca, e o gato fica assim, ó. Ui, eu coloquei um... no Forever do gato e não fez? Não, o que você colocou no Forever do gato é outra coisa, cara. Eu coloquei. Não é assim, cara. Eu coloquei bolacha de com manteiga no ouvido do meu gato e joguei no chão e caiu. Mas ele tava perguntando esses dias, como é que come gato, cara? Não sei, cara. Come gato com batata? É, só colocar batata. Sopato, gato em sapão, ensopado. Começa tudo a dor nas costas, né, cara? Beleza. Porque o bicho realmente, o 8, 7, o 9. Sabe como é que tira leite de gato? Puta merda. Sabe como é que tira leite de gato? É só puxar o pires. Como que era? 7 mesmo? Lembra de ali a 7? Depois da 6 vinha 7? É lei das filas e dos engarrafamentos. A fila do lado sempre anda mais rápido. Parágrafo único. Não adianta mudar de fila. A outra sempre é mais rápida. Não tem. A própria notícia já é a piada. Nossa, mano. Não, eu falando um pouquinho mais engraçado. Então. Vocês gostaram? A própria notícia. Mas eu não sei, porque o ônibus só vai na pista da direita. Então, sempre vai estar mais. Mas fila normal, supermercado, por exemplo. E moto? Moto nós vai pra fila do meio. Sempre tá. Nunca tá assim. No meio dos carros. Mas supermercado é uma, né? Tipo, se você. Ou você pega a fila mais longa ou você pega a mais curta. Acho que quando tem um antes de você, enrosca o cartão da mulher. Toda vez, eu vou naquela porra, naquele mufato. Acabou a bobina daquela mulher lá. Nossa, aí acabou a bobina só um pouquinho. Ah, mas a bobina é rápido, pelo menos. Depende da mulher. Aí assim, ela fica parada assim, o que você tá esperando? Ah não, a pessoa tem que passar aqui pra eu pedir a bobina pra ela. Os idiotas com patins com quatro. Aí você olha pra trás, todas as outras filas do lado estão dobrando, né? Estão lá no açougue. Estão acabando as filas, só tá você ali esperando. Qual foi a maior fila que você... enfrentou já, Afonso? Não é a fila. Tá, não foi sabe. A fila de emprego, foi a fila de emprego fila de semana emprego. Passada. É, tá até agora, né? Até foi, agora. Eu fui um Banco do Brasil. Banco do Brasil. 2 horas e meia. Márcio, maior fila. Márcio não enfrenta a fila, né, velho? Ele é do banco mesmo? Trabalha no banco. Ah! Eu faço ter fila só. Nossa. Ainda dá poderoso. Troco errado. Por isso que curioso, ele dá o troco curioso. Errado, né? É, dá troco errado. E a tua... Cotas. A fila do Fome Zero, né? Foi. Tava meio a fila do Sopão, a minha foi a fila do Sopão. Fila do Sopão. Aquela na River Boss tem R$1 lá? Barbosa. Porra, nossa, top. A fila é grande pra cacete, né? Filaça, hein, cara? E lá não, cara. Você pode chegar 5 horas. Horário que você for. Hora que você for. 6 horas da manhã vai estar tá cheia aquela porra. Tá. É que nem a fila do negócio. É igual aquelas filas de promoção de relâmpago depois do Natal nas lojas. Nossa, aí, agora posa da manhã. Deixa que posa. Vai lá 5 cadeiras. Agora eu vou falar. Não falar pra vocês. A maior fila que eu enfrentei mesmo, quando eu tava indo trabalhar de a pé no dia, e ela veio, eu tive que enfrentar a fila. Porra, essa foi... O cara conseguiu mandar bem pra cá. Eu enfrentei a fila. Mas daí você ganhou ou perdeu? É, enfrentei, né? Enfrentou. Aí é outra história. Sai com uma mordida ali. Uma mordidinha ali, dei outra mordidinha. E ela não pegou raiva. Não pegou raiva? Morreu com infecção no focinho. Você tá me magoando hoje? Tá foda, bicho. Essa próxima é muito boa. Hein? 9, então vai lá. É lei do... A 8. A 8. Lei do esparadrapo. Nossa. Drapo. Sabe o que é isso? Eu sei. Então eu beleza. Pessoal guarda não pra sabe, você, né? Mas guarda pra você. Existem dois tipos de... Esparadrapo. O que não gruda e o que não sai. Plena verdade, cara. O João tem uma tese sobre esparadrapo durex, João. Eu tenho? Não, eu tenho. Tem, ele eu tenho. Tem, ele tem é, esparadrapo, durex, falando. É quase a mesma coisa, crepe. Os dois colam. É, durex, você não. Às vezes você perde a ponta, né? Durex é que nem maconha. Se você perder a ponta. Fudeu. Mas ele já contou antes. É. Perdeu a ponta. Ele voltou. Não, mas você não caixa. Foda, você não caixa a ponta, é verdade. Mas não e que eu tenha fumado gruda, maconha, não nunca que eu tenha fumei, fumado véio. Maconha. Eu nunca fumei. O que eu fumei agora há pouco foi orégano. Foi pedra. Orégano. Assisti ontem também. Grande família. A grande família. Ah, não assisti, mano, faz propaganda da gorda. Ah, da Globo. Da Globo. Então é isso aí, tem gente. Tem o que não gruda e tem o que não sai. Você é o que não sai, Marcio. Se você fosse. Ainda bem, né, velho? Idiota. 9. Vai. 9. 9. Agora as próximas 50 vão ser um pouco mais. Não, mas vai não, a gente vai. Vamos na não. É 9. Lei da atração de partículas. Toda partícula que voa sempre encontra um olho aberto. Ou uma boca, velho. Pra quem anda de bota. Já engoliu? Eu não sei. Já engoliu um mosquito. Já engoliu um mosquito? Já, não. Já engoliu ou não, João? Não, capacete. Cara, não dá, mas de bicicleta. Engoli não, porque eu não ando de boca aberta. Porque eu não bebo vento. Nossa, não. Por que, que ele espirra no microfone, né? Eu sei lá, porque... Podia quer sair... se aparecer. É. Aí, é gripe. Aham, deu um... Terminicou tudo aqui o negócio. Vou espirrar aí na tela. Sem bigode, não? Hã? Sem bigode? Quê? Não, eu nunca achei. Nunca entrou um bicho no meu olho. Já entrou algum bicho em você? Já entrou algum bicho no teu olho, Márcio? Gato conta, né? Não, gato é com você, cara. Não, meu olho é seco. Prefere não ver. Falar dos bichos. Vai pra 10 agora. A 10 é gente. É foda. Vamos por um? Um por um, um por um. Um por um. Eu falo um, você fala outro, você fala outro. Não, um por um, fala e para. Ah, bom, agora entendi. Cada um. Beleza. Coisas que naturalmente se atraem. Como é que é? Coisas que naturalmente se atraem. Tá, vai. Primeiro. Mãos não, o título e não seios. Conta, tá? Mãos. Hã? Mãos e seios. É. Atrai? Atrai. Ah, atrai. Imagina você no ônibus. Opa! Tapa. Atraiu, não, desculpa, é que nem imã. Não, atrai. Mas é mão e cara, então, também. Hã? Tipo, não. Uma liga a outra. Mão e seios, mão e cara. Porque você vai colocar a mão no seio da mulher e a mulher vai te dar um não, tapa na cara, né? É, boa teoria. Tem boa tese, né, velho? Vou escrever isso aqui, só um pouquinho. Vai, João, próximo. Olhos e bunda. Isso é verdade. Esse com puta certeza. Bunda, cara. Bunda não pode passar. Imagina se a mulher melancia passa, então. Todo mundo vai olhar pra aquela bunda. Caga no qualquer pão, mulher. Não, qualquer mulher. Até sem bunda. Tipo, o homem olha até pra dizer que a mulher não tem bunda. Né? Fala, puta, cara, não tem bunda. Me fudi. Perdi minha olhada, né? Podia ter economizado. Eu vou dar os créditos. Um cara falou que se colocasse em propaganda, se o pessoal de marketing investisse e colocasse um outdoor na bunda da mulherada, ia atrair olhos, porque daí o pessoal começa a olhar, enfim. Próximo. Vai. Beleza. Nariz e dedo. Nariz e dedo. Nossa, esses dias eu vi no banco o menino sentado, aí o menino dá-lhe o dedão no nariz e boca. No nariz e boca. E ele nariz tava distraidão. Eu tipo, tava no caixa, o cara tava lá na mesa, né? Até a hora que o menino me viu. Na hora que o menino viu, o menino travou o dedo do nariz. Aí só quando você vê que o menino ficou desconcertado e o tadinho, eu peguei e olhei pra lá, assim. Aí eu vi ele limpando depois. Aí ele pegou e colocou debaixo do banco. Então, da mãe. Eu tenho mais um da mãe. Mãe não, mãos. Mães. Mão, da mães. É. Pra homem, mão e saco. Mão e saco. Mão e saco, realmente. Tá aqui, ó. O meu é microfone, saco. Sempre gosta. Essa aí, tá bom. Mas essa serve mais... Bom, esquece. Não vou... É melhor comentar que era você. Muito feio, vocês iam... Mas tudo bem, vamos lá. Próxima, pobre e funk. Nossa, clássico, né, cara? Pobre e pagode. Verdade, eu sou pobre. Não, isso é preto e pagode, tem muito, né? Pagodeiro que é tem pobre. Dinheiro. É verdade. Não, os pagodeiros, né? Mas não, mas jogador. Que... Jogador tem... Gosta não, de pagode. Verdade, é verdade. Tem, então, é pobre e funk. Pobre fica com funk mesmo. Uhum. Então, tá bom. Então, carinha a boca. É mulher e vitrines. Realmente. Com certeza. Eu não consigo comentar nada. Mas não precisa comentar. Tá, mas você não precisa falar que você não vai comentar nada. Aqui é um debate. Aqui é um debate, sim. Debate, é como uma conversa de boteco. Vai, João. Homens e cerveja? Não, no meu caso. Não, é verdade. Só. Não, quem não é homem realmente não vai concordar. É, o machão. Falou, machão. Quem não é homem não vai concordar. Homem e bunda. Não, homem e cerveja. Homem e bunda. É uma bichona, velho. Não, falo, homem olha pra bunda. O Afonso é uma bichona. Tá louco, Afonso, te ofendeu agora, não vai retrucar aí. O Afonso, né? É uma bichona. Já deu umas quatro nele, deixa ele. Mas, ó, deixa eu falar, o Afonso é uma bichona, o Márcio tem cabeça grande. Nega. Nossa, ele deve estar da piada dele. O Frajola é a neguinha do Pode Rir. Quem quiser, daí é neguinha. Gente, comenta lá no blog. E o resto fica. Fala de você. É, pegou pesado. Pegou pesado. Tudo isso, o resto é o João. Então vamos lá. Queijo e goiabada? Puta, podre. Essa é podre. Já comeu essa queijo com goiabada? Pô, mas é gostoso, eu acho. Não, gostoso. É gostoso, claro, mas é palha. Mas não é, mas tipo, é pai. Ah, tá. Eu vou fazer um Romeu e Julieta. Ah, engraçado, é piada. Idiota. Quem foi idiota que mandou isso? Combina, essa aqui combina bastante. Vai. Chifre e duplo. A combinação, qual que é? Qual que é a combinação? Tem que ser cor. Fazer. Vamos certo nele. Eu vou te bloquear no MSN. Eu não vou mais mandar PowerPoint. Eu não sei o resto da letra. Graças a Deus. Fala, porra. Não, eu não tenho nada. Tava aguentando você cantar até agora essa música, seu mané. Chifre duplo sertaneja. Chifre duplo sertaneja. Diz uma coisa, alguém conhece alguma música sertaneja que não seja sobre ou o cara tá apaixonado ou sobre traição? Tem. Do Orkut. Não, que é do Orkut? Ah, eu vou te deletar de Gino, Orkut, o né? Gino e Geno. Tem uns caras que são foda, que ele só canta zoando só. É, de palavrão. Gino e Geno ou Teodoro Sampaio? Não, um dos dois. O Christian Ralf. Só zoando. Ah, Christian Ralf. Ah, vou ter que falar do Christian Ralf do rapaz. Christian Ralf, é, você quer chamar os dois de viado? É, de bala, o rapaz. Ah, tá, é viadagem curtir Christian Ralf? É viadagem, do meu. Não, viado que usa All-Star. Viado não, viado que usa All-Star. Opa! Não, o Christian Ralf são uma espécie de emo sertanejo, velho. Os caras pintam unha. Pinta faz... unha. É. Não, mas os caras não. Joga franja, se ele tivesse cabelo, ele ia jogar franja. E é corno, né? Além de tudo, sem corno. Você ia falar alguma coisa? Ah, não. Beleza, melhor ainda. Obrigado. Melhor ainda se ele não falar, né? Próximo. Tá conseguindo. Carro de bêbado e poste. Você é mais que bebe. É, agora sobrou pra mim, né? Eu, é. Não, eu não bebo quando não bebo, não. Não bebo quando dirijo. Não bebo. Não bebo. E quando vai beber, chama os outros. Tampa. Tampa de caneta e orelha. Nada não, a ver. Não entendi essa. Paia pra cacete. Nossa, só, parece aqueles português velho, né? Que fica tirando... Português é, o porco, cara. Do porco. Não, porco. Verdade. Vai, outra. Eu nem limpo minha orelha, velho. Moeda e carteira de pobre. Toda carteira de pobre tem aquele zíperzinho, né? Que a minha não tem. Minha aí não, você não senta na carteira, quebra os cartões, não sabe por quê. Sério? Porra, pior que quebra cartão. Quebra mesmo. Cartão e não sabe por quê. O meu tá quebrado, falando assim, você trabalha no banco. Né? Ô, João, você tem muita moeda na tua carteira lá ou não? Não tenho, cara. Só moedas de alto valor. Um real pra cima. Mil reais, moedas de um. Eu não tenho moeda porque hoje no semáforo lá não deu muita grana. Nossa! Boa! Podre, parceiro! Você vai fazer malabarismo lá. Foda, não, o Márcio... Devia fazer stand-up. Devia. Eu não sei interagir com a galera. Vai, então. Tornozelo e pedal de bicicleta. Tornozelo não, calça é mais. A canela. É, fica tudo preta, cara. Não, a minha bicicleta bola. Comia a barra da minha calça. É, exatamente, nossa. Isso aí. Aí enrosca tudo, puta, é uma merda. Calça, por isso que eu falei, da semana passada a gente contou a da bicicleta, que os caras amarram a calça pra cima, tipo, eles colocam a calça, dobra a calça ou pra cima. Ou por dentro da meia. Ou por dentro nossa, da meia. Nossa, rígido. Cara. Você, cara, você já bateu? Agora falando já em bati, tornozelo. Já bati. Eu bati uma vez, não deu... Ah, véio, faz uma semana que eu não bato. Olá, eu sou o Afonso. Estou uma semana sem bater. Oi, Afonso. Oi, Afonso. Não, bater o dedinho do pé quando você está descalço na quina, assim, cara. Eu acho que uma das piores. Tipo, é uma dor rápida. É uma dor que não demora muito tempo. Mas é uma das piores dores que eu já vi, cara. Já vi. Eu vejo dores. Eu tenho o poder de ver dores. Caralho, velho, como você xinga. E dá uma topada, eu né? Eu tô tentando falar pra ver se alguém comenta. Ninguém comenta nada, não, então... Não, por causa que... Eu vou comentar, mas comenta. É que essa aí é uma das. É que você roubou uma, né? Você roubou uma, né? Puta, dedinho do pé e ponta de imóveis. Mas é burro mesmo, eu não li o e-mail. É. Não, aí vem assim... Essa não leu o roteiro, não leu o roteiro. Porra, não leu o roteiro. Eu não li o roteiro, tomar desculpa. Nos olhos. Aí, beleza. Né? Jato de mijo e tampa de vaso. Normal, né? Eu acho que isso aí não tem como, né, cara? Normal, né? Tipo, você tá sempre que eu mijo sentado. Mas agora mijar na pia também já é porque isso não é nossa parte, né? É verdade. Da nossa parte? O cara assim. Mijar na pia. Agora eu entendi porque você colocou a pia pra fora do banheiro, Mari. Se você achasse lá dentro, o pessoal ia mijar na pia. Aí, ó, imagina o Afonso, cara. A descarga dele é ligar a torneira, né? Ele liga a torneira. A pia fica numa altura melhor mesmo. Fica mesmo. Falando sério. Não mija fora. É, não mija fora. Não mija fora. Você porcão, né, velho? Não sou, cara. Eu que lavei o banheiro. Eu que lavo o banheiro, se quiser. Eu claro, né? Você que mija na pia? No teto. Se eu quiser, eu posso mijar no teto. Eu que eu... Faz isso que Davi, faz como é o nome daquele ventilador? A Capela Sistina? Como que é o nome dele? É o Davi ou Michelangelo? Sou Michelangelo do Pinto. Mijando. Vamos lá. Não é com bosta, né? Que eu faço. Imagina com bosta. Uou! Próxima, leite fervendo e fogão limpinho. Essa é com você. Não. Leite fervendo e fogão limpinho. Não, eu limpo o fogão. Ah, meu fogão. Não. Isso é com você que você cozinha, seu mané. Ah, eu cozinho, é verdade. Sempre. Você vira as costas, vai ferver. Você fica olhando pro leite, o leite não vai ferver. Você fica 5 horas olhando pro leite e leite subiu, filho da puta. Seu só cozinha? Falar aqui só uma coisa do xixi. Esse dia nós tava conversando com um monte de menino. Eu sempre tive essa curiosidade na cabeça. Perguntar se mulher, quando tá tomando banho, mija de pé. Mija, claro. Mija. Cara, eu não sabia, juro por jatinho? Deus que eu não sabia. Será que sai, sai jatinho. Sai jatinho ou sai pra baixo, assim? Não, como assim? Ô, Mari. Não, como assim jatinho ou pra baixo? Não, porque o homem mija em jatinho. Jatinho, porque tem um... Então, isso que eu tô falando. Mas será que sai jatinho pra frente ou sai aquele negócio... Imagina se a mulher mijasse de pé, né, velho? Se o homem com a mangueira já erra no local... Tá... Mas mija, mulher mija de pé, eu fiquei muito satisfeito com essa. Com essa. Tomando banho e mijando, imagina. Ah, vai escorrendo todas as pernas. Nojo. Ainda bem que tá tomando banho, né? Um jeito, né? Tem um jeito, né? Empurrá-lo. Também que mija no meu corpo, né? Sabe quem mija no pé? Não, agora você não é índio, zoação. Índio, quando machuca o pé, mija no pé porque cicatriza mais rápido. É, a Madonna, porque diz que a Madonna tem pé de atleta e diz que a ureia que fica na urina, ela é bom pra pé de atleta. Não, eu vi falar, mulher também que me falou, que calo usa sapato, mulher usa muito sapato. Aí dá calo mijar no calcanhar, aí sara mais rápido. Não, imagina o malabarismo, né? Não, pra nós a mulher toca uma e já vai mijando. Toca uma. Vamos para o próximo, então. Pegou político e dinheiro público. Sempre. Vai lá, Helder. Essa não, é com o Helder. O nosso Arnaldo Jabur do programa. É, pra Jabur. Mas tá explicado ali. Político e dinheiro público. A própria coisa a é uma própria piada. A própria piada explica a notícia. Uhum. É. Graças a Deus. Graças a Deus. Proteção. Ah, que o Márcio já mandou. Dedinho do pé e ponta de móveis. Outra. Próxima. Camisa branca e molho de tomate. Camisa branca. Qualquer coisa. E ketchup. Posso falar? Ah, é molho de tomate. Molho de tomate é o quê? Ketchup é o molho de tomate. Não. Ah, não. O ketchup é um molho? O ketchup não é um molho. O que é? É um condimento líquido. Preparado. É um condimento, à base não. De tomate. Não. Ah. Não é molho de tomate é molho de tomate. Não, ketchup, ele é um molho. Ketchup não é um molho. É um condimento. É diferente, acho. Claro que é diferente. É? Viu? É, esse aqui. Eu não sei. Não, é que a gente discutiu com o pseudo. É. Mas o Márcio ia falar alguma coisa. Ô, advogado. Advogado do diabo. O Márcio ia falar um negócio. Eu ia contar uma historinha. Posso contar? Conta uma história. Senta que lá vem história. Não! Conta. Deixa ele contar. Deixa ele contar. Ah. Não! Ele é super cabeça. Posso falar? Vai. Pode. Sim, claro. Pra quem já foi no Shopping Miller, no Barigui e blá blá blá, sabe que tem um restaurante lá, porque é na Praça da Alimentação, do shopping, só que é um restaurante interno, você tem que entrar, geralmente coisa e tal. Geralmente restaurante lá. Não, mas geralmente tem lanchonete, não é um restaurante. Certo. Não interrompam. Aí o que acontece, o cardápio chegou lá primeiro todo em francês pra mim, né? Tudo em francês, italiano, veio tudo, menos em português. E a única coisa que eu vi lá é espaguete. Eu falei, pô, espaguetão, né? Espaguete conheço, claro, com certeza. Aí também lá, os tipos de molho pra comer. Ah, não sei o que, bolonhesa. Opa, bolonhesa eu conheço. Eu não vou errar, carne, né? Molho, tá, aí primeiro, né? Se for num restaurante caro pra comer macarrão com carne moída, eu fico em casa, né? Mas sim. Beleza, que eu não Mas conhecia. Mas você pegou esse? Eu peguei esse, é o único que conhecia. Aí o cara ofereceu babador, cara. Sem brincadeira nenhuma. Eu tava com camisa, naquele dia, por considerar camisa branca. Aí o cara ofereceu babador e eu vi a galera, assim, uma galera meio chique. Tinha um ator da Globo lá aquele dia. Nossa, aí, de babador? Não tava de babador. Mas o velho do meu lado de babador, ele falou, você quer colocar a proteção para a roupa? Aí eu olhei, puta, meio bebezão, sabe? O garçom me escola, eu falei, ah, não, vou arriscar assim mesmo, cara. Mas, tipo assim, usa um babador, quer dizer que, resumindo, rico usa babador. É, era isso. Tipo, quando você for no McDonald's, no Burger King, cara, quer um babador? É isso que você que manja essas paradas. Não, manja não sei. Você manja esses negócios de vinho na mesa, coisa e tal? Não, vinho não. Não? Então, eu também não sabia. Nesse mesmo dia, eu pedi vinho. Nossa, só passou vergonha. Só. Porque você não ficou em casa, você não pediu porque, pizza. Só porque, não, só porque eu a Mari tinha comprado o apartamento. Daí a gente foi comer comemorar. Fora. Aí foi levar ela num restaurante desse, né? Desse tipo. Devia aí, ter comido Burger King. Pra comer a história. O cara chegou lá. A gente pediu carne vitela, né? Carne de pato. De pato? É, vitela é carne de pato. Enfim, é vitela. É uma carne. Bem gostosa. Aí eu perguntei assim. Ó, pior merda que eu fui fazer. É. Com essa carne combina com qual tipo de vinho? É claro que o garçom já chegou com a faca, né? Esse daqui. Olhei cento e cacetadas reais. Deu só o vinho. Deu. Puta, já fiquei meio com vergonha. Falei assim: tem alguma outra sugestão? Eu acho que ele entendeu, né? Tipo, tem mais barato que o cara. Falou um de 39 reais. Falei, puta, é esse mesmo. É esse mesmo. Era nossa, ruim pra caralho, era Campo Largo daí. Nossa, horrível. Aí o cara primeiro pegou, abriu o vinho e me deu a rolha. Você sabe o que tem que fazer? Eu não. Você já tinha comido já? Não, sério, brincadeira. A rolha do vinho, sabe o que tem que fazer? Não sei, pode guardar pra você. Não, é sério, você tem que cheirar a rolha. Ah, cheirou porque... a rolha do garçom. Não, não cheirei porque eu não sabia, mas tipo assim, você tem que cheirar porque. Pra ver se o vinho ainda tá bom, se não tá podre, coisa e tal. Porque você não virou vinagre, então você tem que cheirar isso pelas etiquetas. Eu não sabia, por isso que eu perguntei, que você sim. Já fez coisa não, aqui. Não, fiz mesmo. Então, tudo bem. Aí beleza, aí o cara traz água, traz coisa junto, tipo... Só macarrão que ele não trouxe. Aí o cara colocou pra mim, colocou, me serviu meu copo e ficou esperando. Daí eu perguntei, você não vai servir a ela também? Daí eu não sabia que pela etiqueta o homem tem que provar o vinho primeiro. Aí o cara te deu uma aula lá então. Não, resumindo. Eu passei uma vergonha lá, deu um balé, né? O garçom falou assim, você não quer ir pra cá com uma pizza? Que eu acho que é melhor pra você. É mais fácil, meu amigo. Bora. Quer trabalhar aqui? Próxima, tampa de creme dental e ralo de pia. Sempre também, sempre. Sempre também, mas né? Todos agora você tá vindo com aquela proteçãozinha que não desce até o final, né? Mas você enfia o dedinho. O pegado. Dedinho, né? Pô, imagina, todas as Ah, entupiu aqui lá do carro. Café preto e toalha branca na mesa. Mesma coisa, molho de tomate com o Márcio Babador. Márcio Babador. Mesma coisa você fazendo qualquer coisa aqui em casa, né? Quebrando tudo. Dezembro na Globo e Roberto Carlos. É, nossa, eles... Roberto Carlos é caralho. Muito chato. Mas eles quebraram, né? Eles quebraram gelo. Não, semana, aquela vez que nós fizemos stand-up, a primeira vez lá no Barquetinho, cheguei em casa, tava passando e é muito emocionante. Não, emocionante é o caralho, velho. A Dercy é morre muito... esse cara não, velho. É muito chato, cara. Roberto Carlos só dá mancada, velho. Não, eu gosto do Roberto Carlos. Literalmente. Perna mecânica. Sim, sim. Pancada. Sim. Lembra que nós falamos agora há pouco de ter cateada? Ah, tá. Não, eu pensei que vocês não tinham entendido. Desculpa. Tá bom, né? Show do KLB e controle remoto para mudar de canal. Verdade também. Se atrai pra caralho. Nossa, o cara do KLB certo, tá né? Pegando a misa ainda, né, cara? Tá do caralho. Vai casar, né, velho? Cara, é. KLB. Chuva e carro trancado com a chave dentro. Não. Idiotice mesmo. Chuva e ônibus atrasar. Isso sim. Choveu, ônibus atrasar. Chuva e carro passar na poça. É, isso também. Pra quem tá de moto também. É uma bosta. Dor de barriga e final de rolo do papel higiênico. Puta, não, aí já vai estar listando a pele alheio, do final do papel. Nunca vi isso, né? Do Jeff. Não fala o nome dele. Não fala esse nome em vão. Não fala esse nome aqui. Gosta de nome. Jefferson. Ai, falei. Ai, cara. Vai outra, então. Bebedeira e mulher feia. Márcio. Nossa, Mari. Nossa, Mari vai. Não, ela entendeu. Ela foi. Nossa, que otário. Ah, Mari, eu ia falar, Márcio. Não, é bebedeira, né? Bebedeira. Quando você tava bebendo. Ah, tá. Bebedeira. Não, eu não bebo mais. Você tava muito são. Eu não bebo mais. Com todo respeito. São. Ó, gosta dessa. Última, mau humor e segunda-feira. Não, acho que qualquer dia. Não. Você. Ah, você não. Você é um grosso. Enólogo. Muito grosso. Enólogo. Né? Enólogo parece um palavrão. Enólogo é aquele cara que entende que vinho. Que entende vinho, né? Seu enólogo. Sai da minha frente, enólogo. Hã? Seu falar enólogo, eu ia contar uma piada sobre monólogo. Mais uma, não, então não. Puta, nós gosta pra caralho dessa piada. Pode pra não parecer. Posso falar? Que duas loiras conversando não é uma conversa? Não é um diálogo? É um monólogo coletivo? Why? Vamos para o Bombando na Net, então. Bombando na Net. Baú da Net, nada a ver. O que foi que ele disse? Bombando na Net! Bora, tiozinho. Uou! Vamos lá. Hoje vamos relembrar vídeos de sucesso com as novas pérolas. É, só pra vocês entenderem, melhor explicar, né? Fica melhor explicar. Mas não explica explicadinho. Tá bom. Ó, por exemplo, o primeiro vídeo é do Jeremias. Todo mundo vai lembrar do Jeremias, quem não lembra vai ouvir agora. A Polícia Militar apresentou aqui na delegacia do Morro do Bom Jesus, primeira, Jeremias José do Nascimento, 24 anos, mora no bairro do Salgado. Estava pilotando uma CG-125, prata de placa KKV-5284. Ele foi preso na Rua dos Guararapes, totalmente embriagado. Olha o estado dele. Rapaz, tu bebeste demais, não foi? Bebi, então as rodas, digo que eu sou cabarão. Se eu pudesse, eu matava mil. Mas o que, rapaz? Cachaça, cerveja. Eu mato então um delegado se ele for buzinho. Bota se f todo mundo, já tô buzinho. Mas como foi? Tu tava bebendo aonde? Como foi? Eu tava ali no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber. E pode dizer então, delegado, se ele for. Liga o ratão lá em casa, já tô fudido. Pois é, a situação dele aqui. Desliga a minha mãe. Sua vida e a vida das pessoas. Diga a minha mãe que o rato tá matando mil. Diga a minha mãe que ela dá uma risada. A situação desse rapaz. Oi, ladrão, rouba. O negócio não é matar gente, safado. Deixa eu segurar ela aqui, se delicar, né? E eu vou dizer, a minha mãe vai chegar aqui daqui a pouco. E o gente safado tem que morrer. Já foi detido alguma vez ou não? Eu já fumo de vez e vou 10 vezes. Mas por quê? Mas por pro ladrão não, mas eu vou pro cabo homem. Eu posso apanhar aqui dentro de vocês. Agora vá por uma coisa, que eu sou cabo homem. Oi, pai, mas quem com maldade, eu não compara ninguém não. Agora quando tu viu, viesse cantando, não foi no caminho, foi? Eu tava cantando, não foi? Tava ou não tava? Eu nunca mais reverdi, meu irmão. Não deu missão com esse cão. Vocês estão. O Xizão tá matando gente, já sorrindo. E aí? Gente, Fafá. Alegrar mais um pouquinho, canta uma música aí, pra alegrar um pouquinho, vá. Ei, ei, ei, ei, sem você não virei. Todo o amor que eu te dei. Todo o amor desse mundo, vá. Ei, você não virei. Eita, eita, eita, cachaça da gota. Deixa eu entrar aqui, conversar aqui com o Cabo Agostinho, né? Cabo Agostinho, colocando em risco não só a vida dele, das pessoas também, né? Perfeitamente, colocando em risco a todos que estavam por perto, né? Aí foi abordado pelo pessoal e trazido até a delegacia para as providências cabíveis. Senhor Ricardo, multado, né? É, realmente ele foi multado com 2 infrações. Foi sem habilitação e documento atrasado. Com imagens de Marcelo Siqueira, prossegue o programa Sem Minhas Palavras. Uau. Então esse... Se você não viverei. Então esse é o clássico. Eu vi ali, tinha mais de 7 milhões de acessos. Você matava mil? Você matava mil? Matava. Matava mil. Minha mãe, minha mãe. Tá bom. Não é aquela porra. Tá bom. Bem, esse é o cara da antiga. Agora eu descobri um novo vídeo que eu acho que o cara é o irmão do Jeremias. Vai, caralho. A equipe do policial da Silva do 4º Batalhão atendeu a mais uma ocorrência envolvendo a filha e neto do jornalista Edson Lima do O Diário. Daniel Orivaldo da Silva, 25 anos, morador em Sarandi, foi preso após jogar esta pedra na janela do veículo da filha de Edson Lima. A pedra foi lançada em direção à janela da porta traseira. Um bebê de 8 meses estava no banco traseiro e, por centímetros, quase acertou a cabeça da criança com a pedra. Estilhaços de vidro acabou acertando o neto do jornalista, que foi atendido pelo SIAT, mas passa bem. E aqui no setor de carceragem da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, está preso em flagrante o Daniel. Por que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra. Me desruga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço isso. O que é isso, rapaz? O que você está falando? Nada a ver. Por que você tacou a pedra que a gente está mostrando agora no carro da vítima? Por causa de sistema de desrugar minha pele com trabalho para fazer eu se transformar em cobra. Meus braços ficam tudo preto, tudo desenrugado. Você vira uma cobra? É perigoso por causa do trabalho que tem em cima. Daniel, você sabia que você quase matou uma criança de 8 meses? Eu? Não sabia. Que eu lasquei atrás por causa de que tinha só a mulher na frente. Mas não foi com a intenção disso. A vítima não fez nada pra você. Qual foi o motivo, rapaz? Por causa de judiamento de pele. Em cima de trabalho de uma mulher ou de um moreno. Você não viu que tinha uma criança na cadeirinha, na traseira do carro, no banco traseiro do carro? Não vi. Não vi. Se tivesse visto, não tinha tacado a pedra? Ah, claro que não. Você acha que eu ia fazer isso? Agora quem tem que pagar o que apronta. Você já tem várias passagens pela polícia. Aqui? Das antigas já. Parada chata. É, só bagunça. Eu não tinha feito isso, porque fica trabalhando no meu corpo e sabendo que o meu corpo é um corpo estadual, legal e bonito. Você está arrependido de ter tacado a pedra no carro? Eu estou, mas não sabia que tinha criança atrás, né? por certos motivos de quem? Se não tivesse ninguém pulando o muro atrás de mim, me desenrugando tudo a minha pele. Soldado da Silva, você e seu parceiro chegaram no local. As informações é que os populares já tinham detido o Daniel. Isso, nós chegamos lá no local, lá ele já tinha sido detido lá pelos populares, né? Inclusive alguns lá com o ano mais exaltado queriam lixar ele, né, no local. E a gente prendemos ele lá e conduzimos aqui para a nona aqui para ficar à disposição aí da justiça. Aí. Bom, ele tacou a pedra no vidro do carro, quase acertou uma criança de 8 meses. Não teria um motivo? Não, diz que passou, acho que está meio alucinado ainda, né, por o uso de droga aí, aparentemente. E diz que jogou essa pedra aí e quase pegou aí na cabeça aí da criança. E graças a Deus aí, a pedra bateu, acho que pegou numa parte do banco lá e desviou do corpo aí da criança. Tá bom, né, você quer colocar? Nada a ver. Nada a ver. Essa musiquinha do final? Não, que tá o meu corpo tá pegando cobra. Fazendo trabalho, cara, em cima do corpo. Fala que é irmão, do Jeremias. Essa porra é irmão do Michael Jackson, cara. Meu corpo é estadual e bonito. Estadual, né? Legal, estadual e bonito. Agora, nada a ver. O pior foi o policial que acreditou mesmo na história, né? É, porque tinha uns mais exaltados querendo lixar ele, quer dizer, lixar a pele pra... lixar, velho. É, mas tipo assim, passou a centítritos. Centítritos. Os populares. Centítritos. Não, mas se tivesse só mulher, ele tinha atacado. Mas se ele soubesse que tinha criança, ele não tinha jogado. Nada a ver. O cara não é louco. Ele não é louco, aquele cara. Não. Apenas a pele dele estava se descompondo. Tava virando uma cobra. É negro. Escuro tudo. E ele já tinha sido preso já. Entendeu? Mas o Frajá tá mandando a gente apurar. Aqui? Coisa. Passagem aqui? Aqui é só não, coisa aqui. A ver. Não, é bagunça só. Coisa bagunça. Só um tiro pra cima. É bagunça. Coisa pouca. Matei dois. Coisa pouca. Muito bem, esse é o irmão do Jeremias. Agora, Michael Jackson. Esse áudio que vocês vão ver agora, vídeo, porque vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube, vai estar no fórum. No YouTube tá, né? Foi um dos maiores sucessos da história do YouTube. Vocês já vão saber quem que é. O jardineiro é Jesus. E as árvores. Somos nós. É que tem hora que dá um câimbra aqui. As árvores. Somos nós. Não é nós. As árvores. Somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores somos nós. Vamos devagarinho que vamos. A gente consegue. Olha, eu vou falar uma vez só a frase inteira para gravar na tua memória. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. E as árvores. Fugiu aqui. O jardineiro é Jesus. E as árvores. Já tá enrolando tudo, calma. Fala assim, e as árvores. Calma. O jardineiro é Jesus. E as árvores. Somos nós. Nós. Ela fala que as árvores, você fala que as árvores. Tá. Ela fala somos, você fala somos. Mas se você falar junto, ela não vai falar para ele. Entendi. E as árvores. Peguei. Somos nós. Somos nós. Pronto, já tenho. Somos nós. Nós. Então, né? Esse eu acho que todo mundo já. E cada vez que a gente ouve, eu rio de qualquer jeito, né? Não tem como. Né, agora nós. Deu um câimbra. Deu um câimbra aqui. um câimbra no ouvido, né? Tem nem. E agora achamos um novo cara que também tá fazendo um teste de locutor. E agora esse também vai bombar na net. Bomba lá, bomba aqui. Vamos lá, bora. Opa, tchau. Que bombada foi. Gostosa. El corazón le empezó a latir muy fuerte. Ei, coração, lhe empresa a latir muito. Tá falhando. Ele começou a latir muito forte. Fala fuerte. Fuerte. Agora isso. Fala a frase inteira. Ei, coração. Ele, né? É. Ei, coração, lei. Ei, coração. Aí, agora vai. Você tá fazendo. Tá mascarado. El corazón. Ele, coração. Le empezó. A latir muito. Oi. Muito forte. Isso. Então, vamos começar. Agora sim. É, imagina que você tá no noticiário, Jornal Nacional. E aí você tá dando uma notícia. Vai reto, certo ou errado, e ouve meus toques. Mais forte, mais grosso. Certo. E o mais grosso tem totalmente fraco, eu preciso ser mais grosso. E na frente do microfone. Certo. Tá aqui, isso. Havia uma vez uma ninha que foi a passear ao bosque. De repente, se acordo de que não lei havia comprado ninguém regalo a seu albuquerque. Passo por um parque e arracho cones lindos, pimplolos, rojos contando língua ao albuquerque. Viu uma capaz entre luz abolis e ardendo uns chocando de leões comidos carne, eu correndo. Não dá, velho. Não dá, né? Ô, João, você fez teste pra locutor? Você tava na fila, João? Você tava na fila? Ele é coração. Esse foi. Coração. Fente. Que merda, né? Que merda, não. O cara tá tentando, né, velho? Desenvolver ali uma desenvoltura, uma parada, né? Bomba lá, bomba aqui. Então esse foi o novo. Sessão de agradecimentos. Uou. É o horário que o pessoal desliga o microfone, né? Tomás dos cus. Quem que mais tem cus? Vamos lá. Blog. R Bom Tempo, que deve ser Ricardo Bom Tempo. Blog. No blog comentou, é o do Bicho da Goiaba. Estão fazendo divulgação aqui, Bicho da Goiaba. Desculpa aí, divulgando. Deu lá na Boiaba. Entendeu errado? Boiabão. Stephanie Sá. Beijão. Stephanie Brito. Um beijão pra Stephanie Brito também. Sueli, que não gostou do programa passado. Não, ela falou que ficou chatinho. Mas ela não gostou. Ela não ia falar. Foi uma crítica construtiva, você não aceita não, foi, a crítica construtiva? Foi. Não, tanto que... Eu não. Não, quando a pessoa fala, que é tudo bem, mas que nem um anônimo que meteu o pau e ficou... Não, ela não meteu o pau, ela falou, né? Gosto, papapá, mas legal. Achei chato. Não, legal, eu, beleza. Valeu, sério. Cara, o Mário Sereda, que tá falando sobre o iTunes. Na verdade, gente, eu... Não domina essa arte. Link do PodRir pra colocar no iTunes. Aí ele aparece no iTunes, em podcast, coisa e tal. Eu coloquei o link e diz que não tá funcionando. Então, eu não sei, cara. Dá uma ajuda lá pra nós. Se alguém souber, manda podrir@live.com. Antunes. Mário Sereda, esse cara aqui. Mário Sereda. Antunes. É japonês, deve saber. Manda o Antunes. Cara, já que o nome dele era Antunes. que é iTunes? iTunes. É, coisa do Leandro, tem. É, vamos lá. Meriane. Meriane beijão. Também, beijão. Alá. Beijo lá. Beijo lá. Beijo lá. E a Rafaela que disse que amanhã ela vai lá e gritar pode rir que ela vai ganhar uma cerveja. Amanhã foi, tipo, ela já foi. Quer dizer assim, o programa, nós estamos gravando na sexta, o programa vai no ar domingo, então. Ela já foi. Não sei se ela foi. Acho que ela foi. Fala que ela foi. Novos seguidores no blog. Uau! Muito bem. Diego Fiakowski. Que foi, é? Já foi? Já foi, já. Não, ela não seguiu o blog ainda. Então tá seguindo. Ah, então tá seguindo aí, agora. Valeu, e Marco Aurélio, o cara que estudou comigo e eu não divulguei pra ele, o cara tá seguindo. Descobriu. Descobriu. É. A gente, seguindo a gente no Twitter também. Legal. Tá usando as drogas. Twitter. Programa. Twitter é uma galera. Não, uma galera. Não, deixa eu divulgar. Divulga, divulga, que divulga a galera que divulga nós. Vai. Você tem o microfone dele? Não, eu não vou divulgar. Não, você é divulgar. Divulgar? Ué, desenrugar. A cobra. Vai virar cobra isso aí. Wesley Martins. Nada a ver. Mário Sereta, o cara mesmo que falou do coisa lá, ele tá lá. Ana Carolina. Não, não Ana Carolina. É você, moço. Não, Ana Carolina, beijão. É, Alá, que ela tá com o codinome da Paquita. Não, não, o nome dela é Laís. É Larissa. Laís. Rodrigo BR. Marco Aurélio o e Rodrigo Pamela BR, Santana. Deixa eu falar do Rodrigo. Não sei se ele é um fake ou alguma coisa. Ele deixou lá no blog dele, lá. planetstandup.com.br. Rodrigo. Bem lembrado. Stand Up Planet. Tem lá um vídeo nosso. Se você tá com preguiça, não quer entrar nesses blogzinhos sem vergonha, entra no Stand Up Planet, que lá também tem problema. Legal. Nosso. Então, tá bom. Então. E-mails. Quem mandou essa semana? Semana passada eu não li os e-mails, então essa semana... Juntou três só também. Maximiliano Viana, John Peter também, meu brother. E Stephanie Uou. Também mandou pra gente lá. Stephanie sempre não dá uma moralzinha, né? Orkut. Rodrigo. Deve ser o mesmo, né? O Rodrigo BR lá. Se não for também, abraço pro outro Rodrigo. É. O Max. Max chamou a gente de viadinho. Não é aquele da Fazenda, não. Não é aquele da Fazenda, não. Né? Tem Max na Fazenda? Tem. Não é na Fazenda, tem. É na Supernando. Não, Super Nani. Na realidade, no caso dos artistas. Não, não fazendo. Jefferson. Conhece Jefferson Todor? Um abraço pro Jefferson, cabeçudo. Mais que Samara. R. Alonso. Eu jurei que eu li Afonso. Era R. Alonso. E Alá. Deixou o comentário lá. Certo? Última coisa que eu quero lembrar, então. Estamos ainda, né? Uma temporada. Todos os sábados, a partir de 21 horas, no Bar Tequim, Rua Paula Gomes, 296. Parei, Afonso, parei. Né? A partir das 21 horas. Tipo, ele não para, né? Stand-up comedy. Ah, tá bom. É, sem graça pra caramba, mas é. Isso aí. Agora, aqui do meu lado, Cotas. Cotas negro, mais preto do que nunca. E mandar um abraço aí pra galera de Santa Cândida, que foi assistir o nosso stand-up. Pessoal moral, do Grêmio. É, eu não sou o netinho, né? Mas também quero mandar um abraço pra galera da Coab aí. Ô, gente! Amigo da gente! O Alex. Deixa eu citar o nome dos caras aí, porque os caras vão começar a bombar aqui também. Alex, Leandro, Diego. Citar o nome, vou citar apelido, né? Vai. E Michel, Lucas. Michel, olha o nome, Michel. Bichona. Foda, né? Então é isso aí, a galera, toda a galera da Coab, se eu esqueci de alguém, se foda também, que são meus amigos, não vão me dar nada também. Mas viram nossos vídeos no YouTube? No YouTube. You. Inclusive, a galera que não viu, veja lá meu stand-up. É verdade, tem stand-up de todo mundo. Mas vê tem... lá, mas vem assistir a gente também. Tem no Orkut e no MySpace. No Orkut e MySpace. E no YouTube, principalmente. YouTube. É isso aí, galera, mais um programa, graças a Deus. Vou passar aí pro Afonso falar um pouquinho esse viadinho, se Deus quiser. Eu queria agradecer a todo mundo que está comparecendo, se vamos falar. E agradecer a galera que escuta, mas não deixa comentário. Não posso fazer nada. Se não quer deixar comentário, não deixa. E pedir continue acessando nosso Orkut. Tem sempre de 5 visitinhas no Orkut. A galera do blog que sempre visita lá, escuta online, valeu também, se não deixa comentário, tem problema. Só divulga, por favor, divulga. Divulga no Twitter, divulga no blog, divulga no Orkut, divulga no caralho 4. A Suelen divulgou, eu vou dar um beijo, por mais que ela achou chatinho, ela divulgou no Orkut e no MSN dela. Tá essa coisa chata. Imagina que se ela gostasse. A Rafaela sempre divulga no negócio. A Lá deixou no Orkut dela. Deixou no Orkut. Beijo lá. Deixou lá no Orkut. Deixa eu ver quem mais. Ela deixou no Twitter dela, deixou em tudo. A galera do Twitter também. E agradecer a todo mundo, geral. Pra não esquecer de um, esquecer de outro, esquecer de todo mundo. Sabe o que é interessante? O pessoal que tá no perfil, porque a gente tem muita gente no perfil e na comunidade não. O pessoal que tá no perfil. Tem muita gente, 75. Tá, na comunidade 59. Então, passa pra 16. Lá também, né? Passa pra lá. A galera que escuta e não tá ainda na comunidade, entra lá. Na comunidade pobre, carente. E do meu lado aqui, o Frajola. Quero agradecer principalmente as pessoas do MySpace, que estamos divulgando o MySpace. Contamos agora com 94 pessoas, não sei daqui a pouco. Agradecer algumas pessoas especiais que fizeram comentário no nosso perfil. A Suza, uma japonesinha que mandou um abraço pra vocês, galera. Então, um abraço pra ela também, galera. A Elaine Maturano, que disse assim, um feliz dia do amigo pra vocês. O Anderson Lima.com, ele falou assim, legal o site de vocês e divulguem meu Twitter. É, uma mão lava a outra. Qual que é o Twitter dele? Vão divulgar? Tá lá no MySpace. Tá no MySpace. Ué, tá no MySpace. Anderson Lima. Não fala. Tá no MySpace. Lá no MySpace. Tem que estar no MySpace. Twitter.com Anderson Lima. Polaros, que eu não sei como é o nome dele, mas o cara falou assim, daí camarada, vou escutar assim. Não escutou até agora, mas... Acho que comentou, ele escutou, acho que não escutou. E eu vou agradecer também a uma amiga minha de Santa Catarina, a Angélica. Da onde? Santa Catarina. Santa Catarina. Que ela falou, curtiu ontem, e ela disse, pô, gostei, valeu, vou divulgar. Valeu mesmo, valeu mesmo. Então, você não tem uma pinta um na perna, não, Angélica. Né? Manda um abraço pro Hulk. Legal. E um abraço pra todo mundo. Valeu. Então, galera... Ah, roubou a cena. Ah, é? Fala aí, Marcio. Desculpa aí. Então, galera... Fomos, tchau. Acabou o programa nesse dia. Sorte de quem viu. Agora pra terminar com muita alegria. Ah, pra puta que pariu. Come on. Momento gozar. Isso aí, galera. O stand-up comedy de hoje é com Elder Closter, vulgo Frajola. É, atualmente eu tô morando na cidade de Curitiba, mas por incrível que eu pareça, eu nasci no interior do Paraná. Como aqui diz, eu sou VIP. Sou VIP, vim do interior do Paraná. Na minha infância, eu adorava passar na casa da minha avó, né? Porque não tinha muita coisa pra fazer, então eu ia na casa da minha avó. E era uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia, né? Todo mundo se conhecia. E eu sempre gostava de passear na fazenda do meu primo, né? Porque no interior as pessoas têm fazenda, eles não têm chácara, eles não têm sítio, não têm nada. É uma fazenda. Se os caras trancar um terreno 2x2, é uma fazenda. Enfim. E nessas fazendas, assim, eu sempre gostava de brincar, assim, de... É uma brincadeira um pouco, tanto quanto meio ruim, assim, mas é uma brincadeira, tipo, de jogar... merda nos outros, assim, né? Brincar de guerrinha de merda. Só que as guerrinhas de vaca de merda, assim, brincar de guerrinha de merda. Só que eu sempre perdia pra vaca, porque a vaca conseguia fazer bem rápido, né? Ela conseguia fazer mais rápido do que eu e com mais força. E quando eu ia tentar sair alguma coisa, eu já me via banhado em merda, né? Então a vaca sempre saía na vantagem. Eu também gostava muito de comer frutos direto da árvore, né? Porque, assim, aqui o pessoal da cidade não sabe, mas tem alguns frutos que são da árvore mesmo, né? Laranja, maçã, eles não vêm direto do mercado. Ele é uma árvore que nasce e você vai colher. E alguns não dão em árvore, né? Tipo melancia não dá em árvore. Seria a mesma coisa que um elefante voando, né? Que se caísse, seria o fim. Mas jaca dá em árvore. Então eu não entendo muito bem a lei na natureza. Mas enfim, eu gostava disso. E uma coisa legal do interior, das pessoas do mato, assim, digamos, né? Desse escapial, é que as lendas e os mitos sempre são verdade. É, aquilo que você assistia no sítio do Pica-Pau Amarelo, que o Monteiro Lobato inventou, os caras acreditam realmente. Por exemplo, né, que a gente pode citar, é o tal daquele boi tatá. Porra, quanta galera eu escutava falando assim, não, porque esses dias eu vi o boi tatá passando aqui e tal. Falava assim, pô, que deve ser esse boi tatá, né? Tipo, deve ser um boi, né? Eu pensava assim. Aí eu fui ler assim, cara, o boi tatá é uma cobra de fogo, né? O que tem a ver uma cobra de fogo com o boi tatá? Aí eu fiquei pensando assim, porra, e daí dizem que ele protege a natureza. Eu falei, daí que tal as queimadas, né? Porra, uma cobra de fogo no meio no meio daquele calor escaldante dá queimada mesmo, hein? É impossível, imagine. Também a gente pode, que falava bastante assim, era... Não, tô aqui no quarto. Era o tal daquela mula... quantas vezes um chegado meu falou assim, não, porque eu vi a mula sem cabeça e tal, ela tipo um animal quadrúpede que solta fogo, não tem cabeça, solta fogo. Aí assim, o cara falava assim, não, que ele aparecia em tal lugar, e eu falei, porra, esse cara deve estar bêbado, igual os caras do Bombando na Net hoje, né? Aí o que acontecia? Essa lenda é uma mulher que teve um romance com um padre. Tipo, hoje em dia acontece isso também, só que acontece o contrário, né? O padre tem romance com as mulheres e o pior é que não acontece nada, né? Não vira mula sem cabeça, nada. Ela fica no canto. E um outro legal também que eu achei assim é a tal da caipora. A caipora é um ser estranho, muito estranho, que ele cavalga em cima de um porco do mato. Porra, imagine você ver um ser estranho cavalgando num porco do mato. E os caras vinham, pô, eles falavam com certeza. E diziam assim que ele protege da caça, né? O caipora protege da caça e tal. Só que pra você poder caçar sem ele te perturbar, claro, né? Você vai querer caçar sem ele perturbar, você deixa fumo ou presentes nos troncos de árvores. As árvores. Deixa nos troncos. Aí eu pensei assim, porra, imagina. Não, só que o caboclo pode ser traiçoeiro, isso que é o pior. Ele pode pegar o presente e sair correndo. E hoje em dia acontece isso, e a gente vê sempre na TV, né? Sempre tá em evidência na TV hoje em dia. Só que dizem que ele é tal de presidente do Senado ali, que você pode dar qualquer dinheiro pro cara ali, que ele também desvirtua também. Só que ele é traiçoeiro também, né? Ele pode muito bem ser traiçoeiro. Só que assim, as outras lendas eu acho melhor deixar pro dia 22 de agosto, que é dia do folclore nacional, né? Um abraço!